Fecheiro 25, capítulo 75. Enquanto esperava que Lila o lesse, soube-se que havia cólera em Nápoles. A minha mãe preocupou-se de modo exagerado. Depois tornou-se distraída. Acabou por partir uma terrina de que eu gostava. Anunciou que tinha de ir para casa. Deduzi imediatamente que, se a cólera tinha algum peso naquela decisão, o facto de me ter recusado a dar o seu nome à minha nova filha não era menos importante. Tentei dissuadi-la, mas abandonou-me na mesma quando não estava ainda refeita do parto e a perna me doía. Não aguentava mais sacrificar meses e meses da sua vida por mim. Uma filha sem respeito e sem gratidão. Preferia ir morrer de vibrião colérico juntamente com o marido e os filhos bons. Contudo, até chegar à porta de casa, manteve a impassibilidade que eu lhe impusera. Não se queixou, não resmungou, não me atirou nada à cara. Aceitou com prazer que Pietro o levasse de automóvel à estação. Sentia que o genro lhe queria bem e, provavelmente, pensei, não fora para me agradar que sempre se contivera, mas para não fazer má figura perante ele. Só se comoveu quando teve de se separar de Dedé. No patamar, perguntou à menina, no seu italiano esforçado: Tens pena da avó se ir embora? Dedé, que estava interpretando a sua partida como uma traição, respondeu carrancuda: Não. Irritei-me mais comigo do que com ela. Depois deu-me um frenesim destrutivo e, poucas horas depois, despedi Clélia. Pietro espantou-se, ficou alarmado. Disse-lhe cheia de rancor que estava farta de lutar contra o sotaque da Marema de Dedé e contra o napolitano da minha mãe. Queria voltar a ser dona da minha casa e dos meus filhos. Na realidade, sentia-me culpada e tinha uma grande necessidade de me castigar. Abandonei-me com um gozo desesperado à ideia de que seria arrasada pelas duas meninas, pelas incumbências domésticas e pela perna doente. Não tinha dúvidas de que Elsa me daria um ano não menos terrível do que aquele que passara com Dedé. Mas afinal, ou porque eu já tinha mais prática de lidar com recém-nascidos, ou porque me resignara a ser uma má mãe e não tinha ânsia da perfeição, a menina pegou no seio, sem problemas, entregando-se a longas mamadas e longos sonos. Consequentemente, também eu dormi muito naqueles primeiros dias em casa. E Pietro, para minha surpresa, encarregou-se de manter o apartamento limpo, de ir às compras, de cozinhar, de dar banho a Elsa, de dar mimo a Dedé, que andava um pouco baralhada com a chegada da irmãzinha e a partida da avó. A dor na perna passou-me de repente. E pode dizer-se que andava tranquila quando, num final de tarde, quando estava a passar pelas brasas, o meu marido me veio acordar. A tua amiga de Nápoles está ao telefone, disse. Fui a correr atender. Lila, tinha falado muito com Pietro. Disse que não via a hora de o conhecer pessoalmente. Ouvia com indiferença. Pietro era sempre afável com quem não pertencia ao mundo dos seus pais. E como ela não parava de falar, num tom que me pareceu de uma alegria nervosa, estive quase a gritar-lhe: Deita a possibilidade de me fazeres todo o mal possível. Despacha-te, fala. Já tens o livro há 13 dias. Diz-me o que pensas dele. Mas limitei-me a interrompê-la de modo brusco. Leste ou não? Ficou séria. Li. E então? É bom. É bom como? Despertou-te o interesse? Divertiu-te? Aborreceu-te? Despertou-me o interesse. Quanto? Pouco? Muito? Muito. E porquê? Por causa da história. Dá vontade de ler. E depois? Depois o quê? Falei de modo rígido. Disse: Lila, eu preciso, sem falta, de saber como é essa coisada que escrevi. E não tenho mais ninguém que me possa dizer, só tu. É o que eu estou a fazer. Não, não é verdade, estás a aldrabar-me. Tu nunca falaste de nada de maneira tão superficial. Houve um longo silêncio. Imaginei-a sentada, de pernas traçadas, ao pé de uma mesinha horrível onde estava pousado o telefone. Talvez ela e Enzo tivessem acabado de chegar do trabalho. Talvez Genaro estivesse a brincar ali ao pé. Disse: eu disse-te que já não sei ler. A questão não é essa. É que preciso de ti e tu estás-te a foder para isso. Outro silêncio. Depois balbuciou qualquer coisa que não percebi. Talvez um insulto. Disse num tom duro, ressentido: eu tenho um trabalho, tu tens outro. O que é que queres de mim? Tu és aquela que estudou. Tu é que sabes como devem ser os livros. Depois rebentou-se-lhe a voz. Quase gritou: não deves escrever coisas destas, Lenu. Tu não és isto. Nada do que li se parece contigo. É um livro feio, feio, feio. E o anterior também era. Assim mesmo. Frases velozes e, no entanto, estranguladas, como se a respiração leve, um sopro, de repente se tornasse sólida e não conseguisse entrar e sair da garganta. Senti uma dor de estômago, uma dor forte por cima da barriga, que cresceu, mas não por aquilo que ela dissera, apenas pela maneira como o dissera. Estava a soluçar? Exclamei aflita. Lila, o que foi? Acalma-te. Vá lá, respira. Não se acalmou. Eram mesmo soluços. Ecoaram-me no ouvido, impregnados de um sofrimento tal que nem consegui sentir a ferida daquele feio. Lenu, feio, feio. Nem me ofendi por ela reduzir também o meu primeiro livro. Um livro que vendera tanto, o livro do meu sucesso, sobre o qual ela, porém, nunca se pronunciara. É um fracasso. O que me fez mal foi o pranto dela. Não estava preparada, não esperava tal coisa. Teria preferido a Lila maldosa, teria preferido o seu tom pérfido. Mas não, ela soluçava e não conseguia parar. Senti-me perdida. Está bem, pensei. Escrevi dois livros feios. Mas que importa? Muito mais grave é esta mágoa. E murmurei: Lila, que razão há para chorares? Eu é que devia chorar, para com isso. Mas ela ralhou: porque me fizeste ler isto? Porque me obrigaste a dizer-te o que penso? Devia guardá-lo sobre mim. E eu: não, estou contente por me teres dito, juro-te. Queria que se acalmasse, mas ela não conseguia. Despejava-me para cima frases desordenadas. Não me faças ler mais nada. Não sou indicada. Espero o máximo de ti. Tenho a certeza de que sabes fazer melhor. Quero que faças melhor. É a coisa que mais desejo. Porque quem sou eu se tu não fores boa? Quem sou? Murmurei-lhe: não te preocupes. Diz-me sempre aquilo que pensas. Só assim é que me ajudas. Tens-me ajudado desde que éramos pequenas. Eu sem ti não sou capaz de nada. E ela finalmente sufocou os soluços. Murmurou, fazendo ruído a suar-se: porquê é que me pus a chorar? Sou uma idiota. Riu-se. Não te queria magoar. Prepararam um discurso muito positivo. Vê tu que até o tinha escrito. Queria fazer bonita figura. Incitei-a a enviar-me. Disse: talvez saibas melhor do que eu aquilo que eu devo escrever. E não falámos mais no livro. Participei-lhe que Elsa nascera. Falámos de Florença, de Nápoles, da cólera. Qual cólera? Ironizou ela. Não há cólera nenhuma. O que há é a porcaria do costume e o medo de morrermos na merda. Mais medo do que factos. Factos, nada. Fartamo-nos de comer limões e já ninguém caga. Agora falava como devia ser e sem parar, quase alegre, tirar um peso de cima, de modo que recomecei a pensar no imbróglio em que me encontrava. Duas filhas pequenas, um marido quase sempre ausente, o desastre da escrita. No entanto, não me senti ansiosa, até me senti leve. Fui eu que voltei a trazer à baila a conversa sobre o meu fracasso. Tinha em mente frases do género: o fio quebrou-se, acabou-se aquele teu fluido que me influenciava positivamente. Agora estou realmente só. Mas não as pronunciei. Só lhe confessei num tom autoirónico que o que determinara o meu trabalho com aquele livro fora o desejo de acertar contas com o bairro, que ficara com a impressão de ter representado as grandes mudanças que via à minha volta, mas que, de alguma maneira, o que me sugerira que o escrevesse, o que me encorajara, fora a história de Dom Aquile e da mãe de Solara. Desatou a rir. Disse que o rosto asqueroso das coisas não bastava para escrever um romance, que sem fantasia nem parecia um verdadeiro rosto, mas sim uma máscara. Capítulo 76. Não sei bem o que me aconteceu depois. Ainda agora, enquanto ponho em ordem aquele nosso telefonema, me é difícil descrever os efeitos dos soluços de Lila. Se me debruço sobre isso, tenho a impressão de ver, sobretudo, uma espécie de gratificação incongruente, como se aquele pranto, ao confirmar-me o afeto dela e o modo como confiava nas minhas capacidades, tivesse acabado por apagar o juízo negativo sobre os dois livros. Só muito mais tarde me ocorreu que os soluços lhe haviam permitido destruir irremediavelmente o meu trabalho, evitar o meu ressentimento, impor-me um objetivo tão importante, não a desiludir, que neutralizaria qualquer outra tentativa minha de escrever. Mas, repito, por mais que me esforce para espreitar para dentro daquele telefonema, não sou capaz de dizer: ele esteve na origem disto ou daquilo. Foi um momento alto da nossa amizade, ou então não, foi um dos momentos mais abjetos. O certo é que Lila reforçou o seu papel de espelho das minhas incapacidades. O certo é que me senti mais disposta a aceitar o fracasso, como se a opinião de Lila fosse de longe mais autorizada, mas também mais convincente e mais afetuosa do que a da minha sogra. Com efeito, dias depois telefonei à Adele e disse-lhe: obrigada por ter sido tão franca. Comprovei que tens razão e quero-me parecer agora que o meu primeiro livro também tinha muitos defeitos. Provavelmente tenho de refletir. Provavelmente não tenho competência para escrever. Ou preciso simplesmente de mais tempo. A minha sogra cobriu-me imediatamente de elogios. Louvou a minha capacidade de autocrítica. Recordou-me que tinha um público e que esse público estava à espera. Murmurei: sim, pois claro. E logo a seguir fechei a última cópia do livro numa gaveta. Pus também de parte os cadernos cheios de apontamentos e deixei-me absorver pela vida quotidiana. O enfado causado por aquela tarefa inútil estendeu-se também ao meu primeiro livro e talvez mesmo ao próprio uso literário da escrita. Bastava que me viesse à ideia uma imagem, uma frase sugestiva, para ter uma sensação de mal-estar e passava adiante. Dediquei-me à casa, às filhas, a Pietro. Não pensei uma única vez em chamar de novo Clélia ou em substituí-la por outra qualquer. Voltei a encarregar-me de tudo e não tenho dúvidas de que o fiz para me aturdir, mas aconteceu sem esforço, sem mágoa, como se de repente tivesse descoberto que aquela era a maneira certa de levar a vida e uma parte de mim sussurrasse: deixa-te de ideias peregrinas. Dei às tarefas domésticas uma organização férrea e cuidei de Elsa e de Dedê com uma alegria inesperada. Como se além do peso no ventre, além do peso das cópias datilografadas, me tivesse libertado de outro peso mais escondido, que eu própria era incapaz de mencionar. Elsa confirmou que era um serzinho muito calmo. Tomava longos banhos tranquilos, mamava, dormia, até a dormir se ria. Mas tive de dar muita atenção a Dedê, que odiava a irmã. De manhã acordava com um ar perturbado, dizia que a salvara, ora do fogo, ora da água, ora do lobo. Sobretudo fazia de conta que também era uma recém-nascida. Pedia-me para chupar os meus mamilos, imitava vagidos. Não se conformava em ser aquilo que agora era, uma menina de quase 4 anos, com uma linguagem muito desenvolvida, perfeitamente autónoma nas suas funções básicas. Tive a preocupação de lhe dar muito afeto, de elogiar a sua inteligência e a sua eficiência, de convencê-la de que precisava da sua ajuda para tudo, para fazer as compras, para cozinhar, para impedir que a irmã fizesse estragos. Entretanto, como a possibilidade de ficar outra vez grávida me aterrorizava, comecei a tomar a pílula. Engordei, sentia-me inchada, mas não me atrevi a deixar de a tomar. Uma nova gravidez assustava-me mais do que qualquer outra coisa. E também já não me preocupava com o corpo, como antigamente. Parecia-me que as duas meninas eram a prova de que eu já não era jovem, que o facto de estar marcada pelas canseiras, lavá-las, vesti-las, despi-las, o carrinho, as compras, cozinhar, uma ao colo, outra pela mão, as duas ao colo, assoa o ranho a uma, limpa a boca à outra, enfim, a tensão de todos os dias, atestava a minha maturidade de mulher, que tornar-me igual às mães do bairro não era uma ameaça, mas sim a ordem natural das coisas. Está bem assim, dizia para mim. Pietro, que cedera a respeito da pílula, após uma longa resistência, observava-me preocupado. Estás a ficar redonda. O que são essas manchas na pele? Receava que as meninas, eu, ele, adoecêssemos, mas detestava os médicos. Tentava tranquilizá-lo. Emagrecera muito nos últimos tempos. Tinha sempre os olhos encovados e já fios brancos na cabeça. Queixava-se de dores, ora num joelho, ora no flanco direito, ora no ombro, mas não queria ir a uma consulta. Obriguei-o, acompanhei-o juntamente com as meninas. E à parte da necessidade de tomar alguns tranquilizantes, estava de boa saúde. Isso fê-lo ficar eufórico durante umas horas. Passaram-lhe todos os sintomas. Mas dentro de pouco tempo, apesar dos calmantes, voltou a não andar bem. Uma vez em que Dedé não o deixava ver o telejornal, foi logo a seguir ao golpe de Estado no Chile, deu-lhe umas palmadas no rabo com excessiva dureza. E assim que comecei a tomar a pílula, deu-lhe a mania de fazer amor ainda com mais frequência do que antes, mas só de manhã ou de tarde, porque dizia, o orgasmo noturno é que lhe tirava o sono e o obrigava a passar grande parte da noite a estudar, o que lhe provocava um cansaço crónico e, consequentemente, os seus achaques. Conversas sem sentido. Para ele, estudar de noite sempre foram um hábito e uma necessidade. Contudo, dizia-lhe, nunca mais o fazemos à noite, pois para mim estava tudo bem. É claro que por vezes me exasperava. Era difícil conseguir que ele fizesse, nem que fossem só pequenas coisas úteis. Fazer as compras quando estava mais livre, lavar a louça depois de jantar. Uma noite perdi a calma. Não lhe disse nada de mais, simplesmente levantei a voz. E fiz uma descoberta importante. Bastava que eu gritasse para que a casmurrice dele desaparecesse de repente e me obedecesse. Era possível, tratando-o com uma certa dureza, conseguir mesmo que lhe passassem as dores intermitentes e também o desejo de me possuir constantemente. Mas não me agradava fazê-lo. Quando me comportava dessa maneira, sentia pena dele. Parecia-me que lhe provocava um choque doloroso no cérebro. E, de qualquer modo, os resultados pouco duravam. Cedia, corrigia-se, assumia obrigações com uma certa seriedade, mas depois ficava de facto cansado, esquecia-se do combinado, recomeçava a pensar só em si. Por fim, eu deixava de fazer caso, tentava fazê-lo rir, beijava-o. O que ganhava eu em ter alguns pratos mal lavados? Só trombas amuadas e um certo ar distraído que significava: estou aqui a perder tempo, quando devia estar a trabalhar. Mais valia deixá-lo em paz. Quando conseguia evitar tensões, ficava satisfeita. Para não o enervar, também aprendi a não expressar as minhas opiniões. Aliás, parecia que elas não lhe interessavam. Se ele falava, por exemplo, sobre as medidas do governo por causa da crise petrolífera, se apoiava a aproximação do Partido Comunista à democracia cristã, preferia que eu me limitasse a ser uma ouvinte consciente. E quando eu mostrava o meu desacordo, assumia um ar distraído ou dizia no tom que evidentemente usava com os alunos: não recebeste educação, não conheces o valor da democracia, do Estado, das leis, da mediação entre interesses constituídos, do equilíbrio entre nações. Gostas do apocalipse. Era sua mulher, uma mulher culta, e esperava que eu lhe prestasse muita atenção quando me falava de política, dos seus estudos, do novo livro em que andava a trabalhar cheio de ansiedade, a consumir-se. Mas essa atenção devia ser apenas afetuosa. Não queria pareceres, sobretudo se lhe colocavam dúvidas. Era como se pensasse em voz alta, só para fazer o ponto da situação, mas para si mesmo. No entanto, a mãe era um tipo de mulher completamente diferente. E a irmã também. Mas era evidente que não queria que eu fosse como elas. Naquele seu período de fragilidade, concluí por certas meias frases que devia ter-lhe desagradado não só o êxito, como até a própria publicação do meu livro. Quanto ao segundo, nunca me perguntou o que acontecera à cópia da telegrafada e que projetos eu tinha para o futuro. O facto de eu já não falar nem escrever pareceu-me ser um alívio para ele. Todavia, o facto de Pietro todos os dias mostrar que era pior do que eu esperava não me estimulou a procurar outros homens de novo. Acontecia-me por vezes encontrar Mário, o engenheiro, mas depressa percebi que o desejo de seduzir e de ser seduzida já passara. E aquela minha agitação de tempos idos pareceu-me uma fase um bocado ridícula que atravessei, ainda bem que passara. Também se atenuou a mania de andar por fora de casa, de participar na vida pública da cidade. Se resolvia ir a um debate ou a uma manifestação, levava sempre as crianças comigo e sentia-me orgulhosa dos sacos a abarrotar, com tudo o que era necessário para lhes acudir, e altiva perante a cautelosa desaprovação dos que diziam: são tão pequeninas, pode ser perigoso. Mas saía todos os dias, com qualquer tempo, para permitir que as minhas filhas apanhassem ar e sol. Nunca o fazia sem levar um livro. Graças a um hábito que não perdia, continuei a ler em todas as circunstâncias, embora praticamente tivesse desaparecido a ambição de formar um mundo meu. Geralmente dava umas voltas e depois sentava-me num banco, a pouca distância de casa. Folheava ensaios complicados, lia o jornal, gritava: Dedê, não te afastes, fica ao pé da mamã. Eu era isto, tinha de aceitá-lo. Lila, qualquer volta que a sua vida desse, era outra coisa.